Parqueando 07. Sorente a Juliette, solo aos 1-6, confirma para destino. Sorente a Juliette, ciente, esquerda, é posto livrado. Tá, 3-2, 1-6, tem condições de voar na Pro 060? Mantenha 2 mil pés, autorizada final do procedimento. Nesta pro intercepto localizador, pé 3216. Direita 060, será afastamento lateral, respeito a 01. Chinema 213, aguarde. Operação é visual, a operação é IFR, porém está autorizado o seu voo visual especial para Salvador. Reporte através de Paripé. Estabilizando ILS X-Ray, o azul 2742. 2742, chame a torre de controle 1-8, decimal 95. 2795, azul 2742, boa tarde. Escuta lá bem. Tô no 455 após o Airbus já tá em ingresso de lente, portão meia dúzia. Airbus, direto, portão meia dúzia, agora vamos lá. Airbus, 213, puxa bem, coordenação aqui, pessoal, é pós-táxi. Cruzado, é pós-táxi, 0086, 2. Aí, 5021.4. Aí 5021 no Guarulhos, Chapo 10, Taubaté, New Guinea 360, saída da El, Leda, Motiva, decola picha no 0, primeira curva à direita. Aciona 5401 no controle 119, decimal 35. Bom, o helicóptero, à sua direita, mantendo 500 pés, não interferirá com seu pouso. Tem que ficar atento, vai reportar de capa vista, o azul 2743. Guarda Paixão, traz o 5021. Falou, Salvador, Xenia 6333 para Puxa Pé, funcionamento 502. Guarda, Xenia 6333. Vai. 1895, mantém o ponto de espera, aeronave na curta, final do 10. Desloca a nave, mantém o ponto de espera do 10. Avistou 2742. Azul 2742, avistado, pulo autorizado, pista no 0, vento 2, 00 graus, 08 nós. Confirma o vento? 2, 00 graus, 08 nós. Vento pulo autorizado. Bom dia, São Salvador, gol 2067, transmite informação óptica, 1004, aguardamos sua autorização, Guarulhos. Guarulhos. 2067, guarde cópia. Guarulhos. Tram 3895, a linha e decola assim que é autorizado. A linha decola quando é autorizado, Tram 3895. Tram 3895, 8895, autorizado a alinhar e manter pista no zero, se preparando para a decolagem imediata. Afirma em Azul 4742. Solo 21, livre à direita, sendo solo Salvador 121, décima 1. Havia chegada 1013. Já 2000, havia chegada 2013, com a Salvador. Autoriza sobrevoo no prolongamento de decolagem da 17, mantendo 510. O voo da Eterna 7 autorizado, Guarulhos 3600, voo no 0, Taubaté, na saída da El, Rio da Morte. Curso da direita, decolando a 10, 5407, transponder 1935, o controle de voo. Faz a faixa do 2067. Solo foi o 2-1, chame o solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 2-1-1. Então 3-8-9-5, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1-9-0 graus, 0-8-9. Livre decolagem, mantenha o perfil TAM 3804, número 3, na próxima. Alfa Kilo 43, alto 273. Patango Vitor, Índia Juliette, reposteado, visual com campo. Inquieto, Juliette, prossiga. Mike, Eco, Juliette, confirme qual está alocado. Mike, Eco, Juliette, sim, já pode ser água visual com campo. 195, recolheu 23, GM Controle Salvador, 12, corrigindo 119-35. Muito obrigado, bom dia. 1864, vai seguir o Airbus Avianca à frente, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, frequência da torre, ajuste de altímetro no 0 no 3. Pátio Índia, seguindo a Avianca, ponto de espera pista no 0, torre no 1895, ajuste no 0 no 3. Boa noite, Neymar. Para o Pátio Cachoneiro 6333, com 117 a bordo, Pena Galeão, 4 horas de autonomia. Chame a 333, Pátio via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-8-9-5, ajuste altímetro no 0, no 3. Livre táxi, torre 1895, chinelo 6333. 95, até 8-8-9-6. Tá 3216, ajuste 1013, suporte visual com campo. Para informação, helicóptero mantendo aproximadamente 500 pés à direita da pista 10, não interfere com o seu pouso. Sim, sem contato, reportará visual. Por aí, confirma a condição da pista, fica com uma olhada. Pista seca. É, chegar. 195, ajuste ao tímetro 1013. Martinha 295 com 1093, sou entre 6293. Realmente com pouso. Salvador, Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, confirme? Sim, aqui, mano. Ainda no corredor, tá vindo lá com o campo, até no meio pés. Romeu, Mike, Eco, Juliette, ciente. Autorizado sinal, reporte vertical de RMA. Vou reportar mais próximo, não sei onde é RMA, não. Avistado, tá 3216. 3216, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus, 099. A gente teve pouso, 10, tá 3216. 01, prossiga para o farol de Itapuã, devido a tráfego em aproximação para regional 17. Prossegue para o farol de Itapuã e assim que o tráfego você está ao pouso, receita solicita o seu pouso também. Receita 01, ciente. Fora Salvador, bom dia, China 6333, ponto de espera, capitão 0. China 6333, ponto de espera. Até. Número 075, visual. Botão da 17, corda forte, restrito no meu pé, acela 0274, 1935, a frequência da torre. Aguarda por gentileza apenas um minuto para cotejar. Vou confirmar com a torre se a operação ainda está instrumento, ok? Se não tiver, eu vou coordenar com o controle para sair visual especial. Interessaria, professor? Mantém pistão zero. A linha é mantém pistão 10, chame a 333. Receita 01, está presente, tem condições de cruzar a final da 10? Está presente, em condições, acelerando para cruzar a final da 10. Receita 01, autorizado, cruzamento da final da 10. Reporte para gerar base, pista 17. Reportará receita no cruzamento e para gerar base pela direita para 17, receita 01. 3216, solo 28, chama o controle de Salvador, 12. 1, décimo 1. 2, 1, 1. Tô no 864, mantém o ponto de espera. Mantém. Oxané 6333, autorizado, decolar no 0, vento 200 graus, 099. Libra, alinhar e decolar Oxané 6337. 5 dos horas e 30, para acionamento 14, no 8195, ajuste no 0, no 3, boa viagem. Salvador, bom dia, Tá 3, 2, 1, 6. Juliette, portão 11. Juliette, por 11, Tá 3, 2, 1, 6. Juliette, livre pista via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, não tem posição. Alô, Wolfgang Serra, até Salvador. Wolfgang Serra, acionamento por conta e risco, reporte, prepara o táxi. Tá, 3895, tá fazendo um pequeno desvio à direita para evitar a formação, ok? Tem 3895, livre desvios, confirme a proa por quantas milhas? Ah, vai ser só por 10 milhas, a proa 240. 240 por 10 milhas, sim. Obrigado. Feita 01, autorizado pouso, pista 17, vento 210 graus, 089. Pouso autorizado para o receita 01. 1864, autorizado, alinhar e mantém pistão 0. Alinha e pista 0, 1864. Chile 6333, decola os 29, chame controle Salvador, 119-35. 6935, Chile 6333. Salvador, bom dia, Chanel 6333. Chanel 6333, contato radar na decolagem via saída da Elsa e mantém o nível de voo 360. 360, pode voar direto, pode voar. Autorizado Leda inicialmente, Chanel 6333. Direto Leda. O TAN 3895 está voltando. Problema. TAN 3895, ciente. Vou na Brasileta. Brasileta. 0 graus, 089. Autorizando a decolagem, pista no 0. Boa noite, Zé. Dorsaira 5955, complete final do procedimento. Chame torre Salvador, frequência 118, décima 95. 118. TAN 3804, sem restrições, deixa para 2 mil pés, ajuste padrão. Autorizado final do procedimento e ali é construída. Pista no 0, responsabilizado. Autorizado Duna, TAN 3804. Plan 3895, chame o centro Recife, frequência 125.1, Altena 128.3. 251-283, muito obrigado. O Channel 6333, autoriza direto Motiva. Direto Motiva, Channel 6333, grato. Uno 864, decolar 32, chame controle Salvador, 119, decimal 35. Controle 1935, 1864, na bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol, 1864. 1864, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Pucca, submantenha nível de voo 350. Saída Pucca, 350, via 1864. Juliette, ciente ao estacionar a frequência livre. Sierra Charlie, confirme, parte 4. Sierra Charlie, táxi autorizado, reporte, táxi Oscar. Aéreo, é 5, nós visual, tem baixado e travado. Era 5955, avistado, bip checado, pouso autorizado, pista no zero. Entre 2, 1 no 0 grau, 089. 5955, de pouso. Levantar o estacionamento. 2, 1 no 3, pode ir na matéria. Puxa, 9623, afirma, próximo da saída do Super Tucano da Força Aérea, que pousa no pista no zero, está autorizado a LN manter pista no zero. Meu Golf Yankee Serra segue como número 2 no táxi, segue Alfa Serra 50. Aéreo 5955, fala os 35, condições de livrar no hotel. Aéreo 5955, livre de hotel, reporte livre na pista. Céu Sierra Charlie, autorizado, alinhar e manter, pista 17. Itália, afirma, autorizado, decolada 320, sentido da pista 35. Vento 210 graus, 099, reporte para o sol. Confere 5955, pode estacionar a frequência livre. Confere 6213, autorizado, decolar, pista 10, vento 210 graus, 099. 090, daqui a pouco, plano 3804. Tem pouso. Para o Whisky? A intenção seria Paris, na presente, proa de Paris, depois Veracruz, só para fotografia. Você é a Charlie confirmando então, proa de Paris? Positivo, proa de parede já. Hotel Tranchari, decolou 36. Aguarde coordenação. Aguarde na hora de coordenação. 367, vai reportar tarde de voo. Tarde, Stan 3804, final da pista 10. Stan 3804, ajuste 1013. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Memorar visual, informa o tráfego sem altimetria do lado esquerdo na nossa aproximação. Stan 3804, helicóptero acabou de decolar, mantendo, afastando o setor norte sem interferir com sua aproximação. Tem seu tráfego, Stan 3804. 3, bom dia, Chinelo 6333. Bom dia, vovô. Obrigado. 35 Bravo, bom dia. Uma 864, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Oi, 685.245, Recife. 864, bom dia. Bom dia. Falador, boa tarde, 62, com a 3 Alves. Chinelo, passa 23 anos, para o 360, quando possível, para o de Dael, legal. Chinelo, 6213, contato radar na decolagem, via saída da Dael, submantenha nível de voo 360. Autorizado direto, Leda. Direto, Leda, 360, 62, 13. Piloto, 66. Essa posição Conde, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 190. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Foro 454, pronto, cota? 454. Foro 454, confins, 360, nível, saída Arbor, Elefa, após DCT Nitibu, Interceptor, Zulu 21, e prossegue conforme a rota. Decola puxando a zero, primeira curva à direita, aciona 5411, controle 119.35. Centralizado com 15, voo 360, decola da 10, curva à direita, agora Elefa, depois direto Nitibu. Ancora 5411, controle 19.35. Aerovia Up, Zulu 21. Afirmativo, Zulu. Vai até Forte Conto, Bono 454. Sobrevoo em Paris. Botará em Paris. 1013, pode. Certo. Chame solo Salvador, 121, décima 1. Vai direto, estamos solo, tem. Trânsito 204. Chapa Hotel, Serra Charles, cheque seu modo Charme, não recebo altitude. Modo Charme é danado, cara. Acho que devido à baixa altitude não tá pegando. Azul 5021, autorizado a decolar pista 0230 graus, 09 graus. Luciano, Azul 502. O voo 2067, táxi 186 aborto, estamos com autonomia 4 horas e 3, de alternativa galera. 3804, solo é 121, décima 1. Deixa um voo. Solo Salvador, uma boa, tá? 3804, entrou no 5. 3804, bom dia. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para 05, 3804. A Papapai Hotel Serra Charlie, ciente. Irá pousar ou somente fazer o sobrevoo em Paris? Consciente Serra, decolou aos 4-1, se apresente, curva esquerda, reposte livrando o eixo da pista 1-0. Curva esquerda vai reportar livrando o eixo, Consciente Serra. Azul 5021, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. Autorizado 360, Azul 5021. Confirme, Azul 2773. Azul 2773, contato radar 68 milhas sudoeste de Salvador. Vai Mário para interceptar a chegada. Mário, repasse para a descida, ajuste padrão. Confiante Serra, prossiga para o corredor forte, na posição buraquinho, chame o controle 119-35. Está batendo o corredor forte, senhor. Posição buraquinho, chama 119-35, Confiante Serra. Por gentileza, teria como o senhor checar se o PAP e o ILS estão com informação coerente? Porque a aeronave já reportaram que estava com informações divergentes. Tá, a gente vai informar então o 4485. Gente, graças. No localizador e o rádio 4485. Azul 4485, completo sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118 do sinal 95, por gentileza, informe a torre. Vou chamar a torre então, obrigado. Controle, bom dia, Papa Romeu, Golf Yankee Serra. Papa Romeu, Golf Yankee Serra, mantenha-se em condições visuais especiais no corredor forte ou no meu teto. Tá batendo o Golf Yankee Serra. Azul 4485, estabilizado, no DF-78 a 10. Azul 4485, ajuste 1-0, 1-3. Continue a participação, aguarde pista leve. Reporte visual com a pista. A gente reportará visual com a pista, o Azul 4485. Estimado de pouso em Aracaju. Autorizado 075, aguarde para o estimado. Chané 6213, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.3. 251-283-6213, boa tarde. Bom. Esse é do PAPI com o ILS. Reporte como recebe após o pouso? A gente vai informar, ainda não visual, mas a gente vai informar para vocês. Gente. 2067, decolou os 45, chame controle Salvador, 119-35. 1935, muito grato. Salvador, boa tarde, 1067, Dragão, decolou. 2067, contato radar na decolagem, via saída da Elcio, e mantenha nível de voo 360. Sobe via da Elcio 360, no 2067. O Azul 5021 está aplicando via direita por 215 por 15 milhas. Quente livre de visa, Azul 2772, reporte por terno. Depois parar. Está autorizado o 340, livre das exceções, possível? Afiante. Visual na pista. Visual com a pista e Parece que o papi tá divergente mesmo. 4485, grato. Os autorizados, pistão 0, 220 graus 089. Este tempo autorizado, é azul 4485. Zuno. Prossiga. Informo tráfego 1 hora, 37 milhas, rumo norte, mantendo 1970, Alfa Tango 72. 7, cuidado. Azul 2773. Vou chegar na escuta. Informo tráfego 2 horas, 35 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 1110, em atenção, Embraer 190. Grato pela informação, estamos no ideal de destino. Luta para o nível de voo 050, azul 2773, ajuste 1013. 5, controle 1119.35. Salvador, passarei 2262. Brasília, no campo de boa noite, 67. Salvador, passarei 2262. Consiga, passador 262. Passando essa parte, não é nossa saída prevista para a consulta? Ah, bora, Alessa. Obrigado. 4485, solo 48, livre à direita. Confirme o quais as caixas que estão divergentes. Afirmo, a terceira luz de dentro para fora me parece que fica divergente da rampa. Azul 4485, ciente, grato pela informação. Chame Salvo Salvador, 121, décima 1. Mirage, Espanha, 21. Gente, pode estar com a gente? Livre de vias, a voz coordenação com o centro Recife, azul 5021. Gente, o 5021. Fique atento ao sinalizador, prevista a posição 4 Lima. Passa aquilo, 4 3, 4 Lima. Autorizado direto, Mótima. Direto, Mótima, azul 5021. Aí o 4485, não escuta? Escuta por cima. Devido à situação do papi, o senhor informou que a terceira luz dentro para fora parece estar divergente, apenas confirme o lado da pista esquerda ou direita. A posição motiva devido à formação? Agora coordenação com o centro Recife, gol 2067, livre de desvios. Tem livre de desvios, o 2067. Para consertar o papi, obrigado. Dois pontos. Controle o Golf Yankee Serra. Golf Yankee Serra, prossiga. Poderia atingir o 035, estaria manter até Aracaju? Mantém condições visuais 035, Papá Romeu, Golf Yankee Serra. Serra. 5021? 5021, prosseguir. Passa até agora para Recife? Estamos sempre Recife, frequência 95.1, alterna 128.3, azul 5021. 5121, boa tarde. Boa. Doutor 067, informa o tráfego 12 horas, 19 milhas, mesmo rumo, passando 205 para o nível de voo 360, Embraer, Airbus, correção, Embraer 190. Positivo, paciente, 2067, houve a possibilidade de voarmos Mótiva? Quanto autorizou direto Mótiva, gol 2067. Autorizado Mótiva, 2067, regular. 73, desvia direita, 15 graus de informação na Probo, possível. Azul 273, livre desvio, reposta término. Portaremos ao CR, graças a Gol 2067, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.3. 251.283, obrigado. Burro. estabilizado azul 2773, colocando no lock light. 2773, chame a torre de controle em 198-195. 1895, boa senhora. 1454. Vai lá. 2773, ajuste 1013, reporte visual para a pista. Informe que estamos realizando manutenção no PAPI. Reporte como recebe. Reportarei quanto visual. Fortaleza, após o Golo 9, Bangu, pode descer até a Pupa, descer até Fortaleza. Nível 370, saída Mamo, transição Fruti, decola puxando a zero, primeira curva esquerda. Aciona 5433, controle 119.35. Afirmo e por enquanto é normal aí, o papi. Azul 2773, ciente, grato, pouso autorizado, pista no zero, vento 220 graus, 10 nós. Ciente, grato, senhor. Via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1013, gol no 867. Via Pátio, Índia, ponto de espera, dá 10, camarão, gol 867, 1894. Azul 2759, Azul 2773, solo 02, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Livre à direita, solo 21, 1273. Sem quadro, pode estar sua companhia, baixa tarde. Gente, eu vou no 44. 2759.4. 2759, confins. Aerovia Pesula 21, New de voo 360, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, DCT, Tozop, intercepta aerovia e sai conforme a rota. Decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5440, controle 119.35. Autorizando o 360, confins, decola pista no zero, com curva direita, construindo Arbor Elefa, Tozop e Pesula 21. 5440 é o transponder e 1935 controle, o azul 2759. Qual é a resposta contra o 2759? Reportará. Solo azul 2779, livrando a contrata. Gol no 867, autorizado, LL manteve o estudo zero. LL manteve o estudo zero, 867, bom. Reporte táxi na 32 no meio. Bruno 867, autorizado, decolar, pistão 0, vento 220 graus, 109. Salvador, 119, decimal 35. 1935, boa tarde, boa noite, Santa. Obrigado, boa noite. Salvador, teria a cópia do passageiro 2262? Achei o passageiro 2262, informação Papá, Vitória da Conquista, e 180, sai da Arbor, Elefa, após Elefa, DCT, o Pilar, DCT, Vitória da Conquista. Decola pista no zero, primeira curva direita. Acionante 5441 no controle 119 decimal 35. No Golf Yankee Sierra. A saída Arbor, munição Elefa, DCT Apiló, DCT Discord Rock. O curva direita após a praça 441, de novo para o centro ao transporte, na caminha de 2019. Correto, faz conta de 22 meros. Todo mundo, 3 horas e meia, desvio à direita, 0807, por 6. Gente, reporte ao término para a orientação de nova rota no 396. Na escuta 2262. Eu posso tomar o controle, se possível, que a gente se ele libera a gente do espaço, a gente está com o presente do espaço. Gente, a intenção é cumprir a restrição inferior. Confio? A intenção é cumprir a restrição inferior. Positivo. Gente, eu vou tomar o controle. Obrigado. Só liberar, tá? Porque se a gente não está lotado aqui, se der para liberar da restrição, tudo bem. Senão a gente tem que bater 3 dias. Será coordenado dos 262. Obrigado. Salvador, Santa 3216. Tem 171 a bordo, 3 horas e meia. Alterna João Pessoa para o táxi. Controle, voa 867 voltando. 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Ótimo. Quanto será que 95 para 329? Ativo o Arelefa. Após 20 milhas antes de águas, iniciaremos o desvio pela esquerda. É livre, Arelefa, 867. Obrigado. Tchau, Delta Fox. Guarde cópia o Eco Delta Fox. Rio 4, número 7, guarde 1 minuto. Poligono 396, está mantendo agora a Pro 060, deve manter essa Pro por mais 20 milhas. Então, Corivaz esquerda para Dura. Sente, reporte ao término para orientação ao hotel no 396. Vai ser então mais 20 milhas nessa Pro 060. Decolada Azul 09, chama controle em 1-19935, bom? 19935, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 2788 com a Papá 43170, Paulo Afonso. Azul 2788, Guarda-Copa número 2. 7-2788. Azul 4 número 7, pushback para essa fita, sobe a posta. Fox, usado Serra Índia Romeo Índia, Yankee 040 inicialmente, pode modificar para 1 no meu pé e segue visual. Saída Arbor, TCT, decolagem pista 97, primeira curva direita. Aciona 0132, controle 119.35, torre 118.95. Correto, 1895 é a torre, chame a mesma para acionamento, ajuste ao time 10 no 3, 1895 é a frequência da torre. Com 396. 396, desça e mantenha 2 mil pés. para curso do localizador, curva via direita, vou na proa 050, nesta proa intercepta, país, e reporte estabilizado. Proa 050, proa intercepta, gol 13, novamente, estabilizado. Alterando o Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia, 129 agora. Suzu 467, taxi via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 03. 03, Índia, lá 3216, decolou 015, chama controle 1995, bom voo. Obrigado, mano meu. Salvador, boa tarde, são 3216, decolou nossa escuta. Stan 3216. Stan 3216. Contato radar, Sudan mantém nível de voo 370, via saída Momo, sobe via vigilância. Sobe via vigilância, saída Momo. Via chegada até o nível de voo 050, corrigindo a chané 6226.